I think that I'll go home. But if I stay at least, I Ao segundo 10 iniciou essa treta. Acrobacia verbal que desacredita mentes esqueletas. Sintam agora o gingar da caneta. Jogador emprestado do rap angolano na liga brasileira. Driblo com as palavras veloz na cabeça. Sou mais certeiro do que um médium prevendo problemas. Igual ao amputado que trabalha sem muleta. Humilho como Santiago e puno como a lei Maria da Penha. Abalo cardíaco, mato com a fala. Rappers borram-se de medo olhando para o trancão da minha cara. O último louco que me confundiu levou com uma bengala verbal que ele próprio nem sabe de onde saiu. Não tenta sorte comigo, a tua derrota é garantida. Respeito é para quem tem um sabotagem, não mentia. Entrei para o vosso espaço carregando honra na mochila. Acredito que ganho o dia, ponto para a lusofonia. Yeah, juntando povos ao som, man. Kid e Kaique pilotando a bordo do boom bap. You know the deal. Quebramos limites que nos separam. Saberão como é que se faz rap em guerras da palanca. Yeah, juntando povos ao som, man. Kid e Kaique pilotando a bordo do boom bap. Give me some more. Intercâmbio cultural falou, trampo rolou. Bota pra quebrar no leitor. Listen, tenho N formas de te prender com a métrica. As rimas são balas mágicas, teoria hipodérmica. E se estiveres a desviar atenção, usarei efeitos limitados te encaminhando pra persuasão. Jamais fugirás desta corbata lírico. A única solução é ser engolido pelo evento sinistro. MCs brasileiros te deixam impressionadíssimo. Tu colocas as músicas a tocarem no modo repetido. Serás hipnotizado, vais envelhecer assistindo o meu vídeo. Te ofereço o botão modo infinito. Estás a conhecer outro tipo de mito. A vaidade aqui não é Ferrari, não é roupa de último grito. A vaidade aqui é pulsação na escrita, capaz de se tornar intemporal, chegar à visão futurista. Bem haja arte por mim praticada. O hip hop deu à luz a grandes pensadores da era contemporânea. Sem limites nem barreiras temáticas, apresento a todos vocês a minha conhecida saga. Não para! Yeah. Juntando povos ao som, man. Kid e Kaique pilotando a bordo do boom bap. You know the deal. Quebramos limites que nos separam. Saberão como é que se faz rap em guerras da palanca. Yeah. Juntando povos ao som, man. Kid e Kaique pilotando a bordo do boom bap. Give me some more. Intercâmbio cultural falou, trampo rolou. Bota pra quebrar no leitor.